Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, de regresso à antena da SBSR, já sabem, uma hora de música sem palavra cantada. E começamos com um veterano músico japonês, fez quase sempre música para cinema e em 2011, apenas em 2011, ele que anda nestas andanças há muito tempo, editou o seu segundo disco de originais, Sonorite. Falamos de Teruyuki Nobushika. É com sonoridades muito celestiais e melódicas que abrimos o Em Transe de hoje, Kouki, no arranque. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Duas com tempero ambiental, clássico, muito redondas as faixas de abertura. Koki, Teruyuki Nobushika a abrir, Robert Hay, um compositor clássico que também já se dedicou ao drum and bass, mas agora vai juntando peças eletrónicas ao piano, como podemos constatar em Black Saraband, por aqui Stranger on the Lake. E seguimos em frente com o lado mais experimental da música multi-instrumentista eletroacústica Sara Davachi. Vem em novo disco Cantus Descent, por aqui Station Stewart. trabalho que liga dois nomes, 36 e Isaac Hellsen, é recente, tem recebido muitos elogios, apenas 19 minutos de uma música em câmara lenta, muito envolvente, tudo em Anon One, por aqui All Possible Stateds, antes Sara Davachi e agora a estreia do ano passado, Phantom, de Angélica Salvi, arpista, ela que antes de se estrear a solo foi colaborante com Evan Parker, a Orquestra Sinfónica da Casa da Música, Ensemble Modelo 62, Broken Fabric, Butch Morris e outros. Também trabalhos desenvolvidos para a sonoscopia ou ballet teatro, agora de Angélica Salvi, Sinople. Thank you. duas vezes harpa por aqui, primeiro com Angélica Salvi, e logo a seguir é uma das novas de Silver Leathers. É o trabalho que trará de volta em formato LP Mary Lattimore, harpista canadiana, e que terá curiosamente a produção de Neil Alsted, líder dos Slow Dive, ficou o tema título. Logo a seguir, da banda sonora do filme Cielo, música da finlandesa Lau Nau, por aqui Ike Saudida, ouvimos também o projeto ambiental da norte-americana Angela Klimak, Poem. Rodou Ted Poles. Quase no final entramos na música do duo Tinger, Nomad, um retrato impressionista de uma vida em trânsito, agora Flow. Thank you. Altura de fecharmos este Em Transe. Já sabem, no sítio do programa encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Para o final, é uma das peças meditativas avulsas de 2020 de John Hopkins, produtor, músico, DJ londrino, por aqui, Singing Bowl. Se quiserem ouvir este e outros programas em breve, podem fazê-lo através do podcast em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Até de hoje a 8 dias. Boa noite. Até lá.